Charlie Bravo na escuta. A viatura que está à sua frente, eu falo-me da Infraero, siga a viatura para possibilitar o seu ingresso até o pátio da Bata, ok? O senhor está visual com a viatura da Infraero? Grato, e se possível evite a faixa de rolagem, ela acaba de ser pintada, se o senhor puder taxiar paralela a ela, o Infraero agradece. Estabilizado, já do Rota Yankee, torre na 86. Eu também agradeço. Papagaio Serra, Taiete. Siga Papatango Serra até o Yankee. Serra até o Yankee, passou o estado, passou o travou, já viu a passada. Serra até o Yankee, pistão no 7 já se encontra liberada, deseja cancelar e prosseguir para o no 7. Prossegue para 1-0. Sim, então, o vento 170 graus, 1-1 nós, livre pouso, pistão no 0 para o Serra Hotel Yankee, o ajuste 1-0-2-0. Certo, está aberto. Prossegue para 1-0, então, Serra Hotel Yankee. Perfeito, Serra Hotel Yankee, prossegue para 1-0, vento 170 graus, 1-1 nós, o ajuste 1-0-2-0. Certo, Serra Hotel. Livre pouso, pistão 1-0, Serra Hotel Yankee. Certo, livre pouso, Serra Hotel Yankee já teria o pátio? Ainda não, acho que o Tolzai vai confirmar o pátio. Ciente. O pátio pode ser o pátio da aviação geral. A 1735 está liberada já. Alô, pátio 4? Pode ser o pátio 4. Certo, certo. Patango Serra Hotel Yankee, seu solo aos 3-0, autorizado táxi à direita via Alfa, Juliette, contornos Fingers, Lima, Mike, Quebec, reporte para o cruzamento, o Papatango Serra Hotel Yankee. Hotel Yankee ainda no escritório da torre? Senhor Hotel Yankee, poderia, por gentileza, taxiar paralelo à linha de rolagem? A Infraero efetuou uma pintura anteriormente, só para não prejudicar o trabalho aí do pessoal. Yankee Tango, prossiga. Yankee Tango autorizado Salvador Congonhas via Whisky Uno, Bragança, Poais PCT, o nível 220. Saída da EL após direto, decola da 17 com curva à direita. Aciona o código 5171 e o controle em 1208. Aprendi, poderia repetir a transmissão para o patão Whisky Yankee Tango? Afirmativo, a pistola 7 já opera, por isso que eu solicitei, eu sugeri 1-7. Correto, chame pronto para iniciar o táxi no pátio da Aerostar. Já está livre o acionamento. Hotel Yankee, prossegue para o Pátio da Pata, confirmando. Segue via pista até o Pátio da Pata, o senhor conhece o aeródromo? Táxi via pista até o Pátio da Pata, o Serra Yankee, Serra Hotel Yankee. Hotel Yankee já liberou aí a pista? novamente ao estacionar a frequência livre. Confirmando? Afirmativo, bom dia. Bom dia, 3601, pronto, cópia? Pronto, prossiga. 3601, autorizado Salvador Congonhas, via Pesulu no meio, após Belo Horizonte, após Trívio, restante conforme rota, o nível é o 360, a saída é da Euleda, após Leda Bridge. Decolada 1-0, curvando à direita, aciona o código 5462 e o controle de saída em 1208. Direto do bridge, decolando a 10, primeira curva direita, transponder 5462 e o controle 1208, está na posição 9. Cotejamento correto, chame pronto para o pushback e acionamento no 9. Quem que tango autorizado o táxi até o ponto esperado da Taxi Papá, aguardando para o ingresso ao término da vistoria e da pista no 735. Yankee Tango autorizado ingresso, táxi via pista até a cabeceira 1-7, reporta alinhado e pronto, Whisky Yankee Tango. Tanquinho aqui, Tango, livre decolagem, pistão no 7, o vento 170 graus 08 nós, o ajuste 1019. Livre acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo infraero. Chame para o táxi. Gente, autorizar o push acionamento, coordenação com o pessoal de solo da infraero. Voltar para o táxi. Whisky Yankee Tango, decolado aos 4-5, controle em 120, decimal 80. 2080, Whisky Yankee Tango. Tango para seguir. Eu falei, eu vou falar com você, que Tango, contato radar, sobe e mantém 220, dá pra gente voar da El. 220, direto a El, Luiz Santana. E a gente está autorizado para o Guarulhos. Para o Guarulhos,